O apóstolo afirma em Romanos 1, 16 e 17 que é o Evangelho o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E porque somente o Evangelho tem este poder de conduzir os que creem à salvação? O apóstolo Paulo diz que tal decorre do fato de a justiça de Deus ser revelada no Evangelho de fé em fé. Devemos confiar, então, que o Evangelho verdadeiro é poderoso para salvar os pecadores, porque ao pregá-lo, Deus abrirá os olhos da fé dos que serão salvos para aceitarem e receberem a justiça que Ele está oferecendo gratuitamente. Justiça esta que os salvará. O próprio Senhor Jesus Cristo é a justiça que devemos receber para sermos justificados e salvos. Por isso se diz aos nossos profetas que é Ele que é a nossa justiça, sendo chamado por Senhor Justiça Nossa no livro do profeta Jeremias. É somente por se estar em Cristo pela fé que alguém poderá ser salvo, porque este é o único modo de sermos participantes da sua justiça que nos justifica.